Echo 769 Charlie Charlie on the localizer, 10. Echo 769 Charlie Charlie on the localizer, runway 10. Salvador, November 769, Charlie Charlie. Salvador Tower, November 769, Charlie Charlie. November 769 Charlie Charlie. Good morning. You have inside the final QNH 1013. Check landing gear, sir. We have down in 3 Greenfield inside November 769 Charlie Charlie. November 776. Correction, November 769 Charlie Charlie. You're clear to land runway 10. Wind is 140 degrees, 04 knots. 140.05, clear to land November 769 Charlie Charlie. Torre 1476 no portão 5 para o pushback e acionamento. Livre chame táxi 1476. Chamará. November 769 Charlie Charlie on the ground at 55. Vacate the runway to the next intersection to your right. You're heading to, sir. November 769 Charlie Charlie next to the right, apron 3. Apron 3, roger, clear taxi via Alpha and Kilo 3, apron 3. And attend to the marshal on that apron, Charlie Charlie. 5 Kilo, apron 3, November 769 Charlie Charlie. Torre, muito bom dia. De Webjet, Whisky, Juliette, Delta. Whisky, Juliette, Delta, prossiga. No pátio 3, posição 6, solicita autorização de reboque para posição número 5. Whisky, Juliette, Delta, confirme. No pátio 3 para posição 5, é isso? Positivo. Se possível, a gente poder iniciar fazendo recuo e aguardar a liberação do pátio, do grande pátio. Muito bem, então. O senhor vai fazer isso logo depois o parqueamento da aeronave agora no pátio 3. Está ingressando via quilo. Após o parqueamento dessa aeronave, o senhor puxa, faz o pushback, inicia o reboque com cautela, observando o Boeing da Gol agora liberando o portão 5, ok? Ciente, visualmente estamos com a aeronave ingressando no pátio e assim na parada dele iniciaremos. Muito grato. Destaque acionamento no portão número 8, da 3601. Portão 8 aprovado, puxa o acionamento 3601 no Chime Taxi. Tamara. Torre Gol no 476 para o táxi, o POB é 101, com 3 horas e 15, eu estou na Salvador. 101, 3 e 15, Salvador copiado, Gol no 476, tem táxi aprovado via Juliette e Alfa, até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem do ponto de espera 10, Gol no 476. Juliette e Alfa, vai estar pronto. Torre Gol no 476, próximo ao ponto de espera 010, pronto. Gol Apollo 476, autorizado a alinhar e decolar em pressão zero, vento 160 graus com 05 nós. Alinhar e decolar, da 10, voo no 476. Para o táxi do TAN 3601, temos 160 a bordo, 3 horas e 40, alternando o galeão. ...0340, galeão copiado, TAN 3601, tem táxi aprovado via pátio principal, Juliette Alfa, deu ponto para a pista 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto para a pista 10, TAN 3601. Bate, Juliette Alfa, decolagem pista 10, camarada, TAN 3601. Uno 476, decolou 03, chama agora o controle em 119.8, senhor, bom voo. 198, obrigado, um ótimo dia. Bom dia. Torre Juliette Delta para ingresso no Grande Pátio. Juliette Delta, livre ingresso até o portão 5, mantendo escuta constante e aponte ao término. Escuta constante, apontará no término. Passa no 0, 1476. Pronto, TAN 3601, pode esperar da 10. TAN 3601, autorizado alinhar e manter pistão no zero, senhor. Alinha e mantém o TAN. Alinha e decola, confirme? Meu perdão, isso é correto. Alinha e decola agora, pistão no zero, TAN 3601, vento 150 graus, 05 nós. Alinha e decola, 3601. Delta, concluído o rebote, muito grato, bom dia. Copiando Delta, obrigado, bom dia. Salvador, voo 1021, bom dia. Bom dia, 1021, só um minuto. B601 decolou ao 08. Chama agora o controle Salvador em 1.9.8, senhor. Bom voo. 98, obrigado. Gol 1201, prossiga. Autorização em 4. Ciência RJ, eu tenho aprovado 360. Informação em curso é a ECO, senhor. Aguarde aproximadamente um minuto para a cópia, por gentileza. Positivo, estamos quente da ECO, gol 1021. 021, pronto para cópia? Pronto. Bono 021, autorizado para Sierra Bravo Romeo Juliette. Nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto Bidev, onde intercepta para November 857, segue conforme rota apresentada no plano. Controle 119.8, aciona 5024, gol no 021. Autorizada RJ, nível 360, decoda 10, curva direita, subida da EL até Leda. Após Leda, voa direto Bidev, intercepta uniforme November 857 e prossegue conforme apresentado no plano. Controle operando 198, aciona 5024, gol no 021. Atendimento correto, vou no 021. Na remota do pátio principal, chame quando pronto para o push para estacionamento. Chamaremos, vou no 021. Controle de voo no 476. Minha chama centro. Frequência 1.9.8. Voo 1.476. frequência, 198 é o controle. Frequência 12545 até 2085, focal. 2542, obrigado, boa. Pushback acionamento, Gol 1021. Voo 021, na remota autorizado, puxa acionamento, senhor Schmidt Taxi. Autorizado, para táxi, Gol Salvador, Webjet, Juliette Serra. Busque Juliette Serra, prossiga. De número 9 do pátio 3 para a posição meia dúzia do pátio 1. Busque Juliette Serra, do pátio 3, autorizado o início do reboque, mantém o no pátio 3 e chama para ingresso no pátio principal, Serra. Salvador, Altan 3601. Para o táxi, voo no 021, está com 55 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 50 de autonomia. 1288, alterno 3325. 3325. 1021. Pátio, Juliette Alba, chamada pronta no ponto de Vai da Leste, voo no 021. Torre Salvador, bom dia, o November 769, Charlie Charlie. 769, Charlie Charlie, bom dia, prossiga. Confirmar se já tem o nosso plano de voo aí pra Congonhas 380. Ah, afirmo, senhor. Ah, tá, poderia confirmar apenas a saída, por enquanto? A saída é da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, obrigado.